Pode dar 10 a faixa. Esse é o DJ RD, é só caixa, tá bom? Portuga Records. Já pra ninguém copiar. Se o assunto é o Jacoba, começou as... Encaixa nela, eu tô na pista pra negócio. Encaixa nela, eu tô na pista pra negócio. Rafael Valer é meu, Amante Valer é nosso. Não sou de ninguém, eu tô na pista pra negócio. Eu briguei, separei, joguei fora a aliança. Hoje eu tô no bailão, rodeado de piranha. Chora e não me liga. Se sentiu saudade, vai pro final da fila. A fila anda, a catraca gira. Se sentiu saudade, vai pro final da fila. A fila anda, a catraca gira. Se sentiu saudade, vai pro final da fila. Eu sou tão seu cachorrão, já roubei seu coração. Aqui no baile, que hoje nós tá fortão. Bota aqui no baile, que hoje nós tá fortão. Tata pra nós que nós é patrão. Tata pra nós que nós é patrão. Tata pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Ela dá pra nós que nós é patrão. Aí mulher, vou dar um papo, então pega a visão. Vê se não se ilude comigo, que eu sou cachorrão. Tu vai passar mal quando vê. Tu é pilantrinho, só quer meu dinheiro. Nem tenta me enganar. Se tu tá carente, a tropa te chama. É bagulho doido, não se apaixona. Vou botar na tua tcheca, depois vou ralar. Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorrada. Todas as novinhas vem sentando na minha vara. Todas as novinhas vem sentando na minha vara. Todas as novinhas vem sentando na minha vara. Vem sentando na minha vara. Vem sentando na minha vara. É que dentro da favela, esse é o lema dos quebrados. É só socada braba nas amantes, nas de casa. É só socada braba nas amantes. Aê! É só socada braba nas amantes, nas de casa. É só socada braba nas amantes, nas de casa. Quente é um pente. Pau na xereca das mina carente. Curtiu o baile samba com os relíquias da putaria. Pararão patiu pra pampa. Pararão patiu pra pampa. Pararão patiu pra pampa. Pararão pati. Essa vale pra solteiro e pra de fé. Pode dar 10 a faixa. Esse é o DJ RD, é só caixa, tá bom?